Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mar. Olha aí. Dá um gritinho, começando com a música clássica da China, né? Que tem que ser, né, mano? Assuntos de hoje é de um chinês, né? Mas não um chinês qualquer, né? A gente vai contar a história dele aí já já. O cara pegou essa foto aqui, tá putaria, né, mano? Do Ip Manzão aqui, logo da entrada, né? Porque parece aquelas fotos de cara de bodega, mano, assim. Não, mas esse aí é o seu Haroldo aí. O cara facilmente confundiria o Ip Man com um índio, né? Exatamente. Galera já tá aqui no chat, já estamos esperando a galera chegar aí, né? Porque os caras pensam, Samuel, que a gente atrasa toda hora. Olha, o cara chegou, foi no horário, mas aqui agora, 22 em ponto, estamos aí. Pontualidade. Exatamente, Manel, olha aí. Viu? Até o Manel tá admirado do chat. Vixe, meu irmão, chegou no horário, caralho. Putaria, viu? Manel baitola. Bicho, ei, mano, eu acho massa os filmes, mas aí, ei, Manel, tá aí gravar? Vou não. Já bem isso, Manel. Bicho cheio das putarias, mano. Olha aí, mano. Manel ali, bicho, é foda demais, viu, mano? Mas beleza, olha só. Como a gente prometeu, todas as segundas, terças e sextas, né? A gente vai fazer as lives do Azila, né, mano? Agora tá bem divididozinho, ó. Segunda-feira vai ser cultura pop, né? Filmes e nos games e não sei o que mais lá. Terça-feira. Chineses. Cast da China, né? Inclusive a gente gosta muito, né, mano? Dos chineses ali, né? Nossos amigos chineses ali do centro de Fortaleza, né? É mesmo. Tem muito chinês no centro de Fortaleza. Esses bichos são donos de todas as lojas de salgado do centro de Fortaleza agora, né? O cara vai lá só dar os chineses. Exatamente. Aí eles estão em todo canto. Em São Paulo também é lotado, mano. Charlotte, a maioria das lojas. Tu sabe um negócio curioso, mano? Que é por isso que eu acho que o chinês enrica, mano. Teve um dia desse que eu fui lá no salgado do chinês, né? No horário do almoço, né? E tal. Aí, mano, esse bicho tava almoçando, mano. Arroz com salsicha. É, não. E pensando, caralho. Pô, mano, já é isso, mano. O cara vem de salgado e suca aqui. Mas o cara tá almoçando arroz com salsicha, mano. Fiquei pensando, é por isso que os caras enriquem, né? Porque o cara podia comer dois salgados ambos ali e tal, mano. O cara não come as próprias mercadorias, né? Ou pode ser uma denúncia grave das qualidades sanitárias do estabelecimento, né? Ele tá seguindo a risca aquele ditado de casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Então o cara come mais, a comida mais barata do que vende. Olha aí, os caras estão dizendo aqui no chat ali que é o chinês, é o coreano, na verdade, que é no que aqui no centro da cidade de Fortaleza. Não é o chinês, mas tem o tudinho tem o olho puxado, assim. O segredo, macho, o segredo é quando a gente for falar de chinês, coreano, de japonês, é só falar asiático. Pronto, aí ninguém vai me questionar, é o asiático. É o Ásia, né? Ei, Ásia! Ei, Ásia! Putaria, eu digo que eu te dar uma voadora ali. Mário Xavier tá dizendo aqui, ó. Canindé também tem um salgado chinês, viu? Aí, China ali dominando. É doido, né, mas. Inclusive, ó. Terça-feira vai ser os episódios de mistério, nostalgia, né? E esses de assombração aí que a galera gosta, né? E tudo mais. E de curiosidades também. E sexta-feira vai ser os episódios do cotidiano, né? Histórias e tudo mais. Aquela que. Aquele que a galera gosta, né? A turma já conhece aí do Azila, né? E aí, sim, inclusive, se inscreve logo no canal aí. Segue todas as arrobas. Arroba Azileitor lá no Twitter. E arroba Azileitor lá no Instagram também, né? Que a gente tá sempre por lá. E você é avisado, né, das nossas lives por lá, né, inclusive. Então não tem, tem pra onde correr, não. Se o YouTube não entrega os vídeos, a gente entrega nas redes sociais. Só aí. O cara cortando o fornecedor, né? É, exatamente. Eu tava tomando água aqui pra coisar a goela aqui. Mano. Tá parecendo aquelas de quando o cara morre, nunca negado a bota. Caralho. Ao lado do caixão ali. Caralho. As fotos zoando do defunto, né? O seu Ipman, rapaz. Seu Ipman, gente boa. Morreu cedo, né? Tá... tá aí. Então vamos começar a contar a história dele, mano. Porque assim, mano. Tem três filmes, né, mano? A trilogia aí dos filmes do Ipman, né? E tal. Inclusive que é do Donnie Yen, né? Que é a fotinha que tá aqui, ó. Tá aqui do lado aqui do Samuel aqui, ó. O Donnie Yenzão aqui, ó. Donnie Yen aí e tal. E ele, mas ele não conta a história inteira da vida do Ip Man, né? Que não conta alguns detalhes, né? Da história dele e tudo mais. Porque ele nasceu, mas em 1893, mano. Pra mim, mano, 1800 ainda era cor medieval ainda, mano. Império chinês e tudo. 1800, eu imagino, mano, a China, os caras com... O Gengis Khan ainda vivo, né? O bicho correndo de cavalo lá. Ei, Joel, não era medieval, mas era a época do Velho Oeste, né? 1893 ainda tinha o lance lá dos pistoleiros, dos xerifes e tal. Então nos Estados Unidos ainda tinha um lance do Velho Oeste nessa época aí, né? A época do Red Dead 2, que a gente joga o Red Dead 2 é 1800 e pouco. Eu acho que na China ainda existe o Velho Oeste ainda. Que lá tem o negócio alguns é mais países bravo, ali, mano, que o negócio é apertado, mano. Negado ali ainda não. E o caiu bom dessas regiões da China, do Velho Oeste, é que o cara pode fazer justiça com as próprias mãos. Mas nessa época aí, então, menino, era justiça com as próprias mãos mesmo, viu? Porque os caras ali não perdoavam, não. E por quê, mano, também, mano? Uma coisa que pouca gente sabe também, porque a maioria dos filmes, né? Inclusive no próprio filme do Donnie Yen, conta que o Ip Man, ele sempre foi pobre, né, e não sei o quê. Mas na verdade não era assim, não, mano. O Ip Man, ele era, mano, uma criança de família rica, mano, da China, mano, e tal. Ele nasceu em Foshan. E ele era de uma família rica, peraí, né? O peraí, pai peraí, dele, peraí, a mãe mano, dele era de família rica. O nome da cidade dele era Foshan? Era Foshan. É, mano, Foshan é um sitezão muito louco aí, não, mano, de... Tipo um Reddit mais obscuro, não? Exatamente, é o Forchanzão. Mas existe é em homenagem a essa cidade aí, é o Forchan. Botaram em homenagem ao Ip Manzão. Essa negada não sabia. Por essa porra, ninguém esperava. Olha aí, o cara já começa com altos plot twists aí. Olha aí. Macho, e o Ip, mamãe, como eu disse, ele sempre estudou em colégio rico, mas colégiozão era tipo o 7 de setembro de Foch. Farias Brito, né, e tal. Farias Brito. Sempre estudou em colégiozão rico e tudo mais. Só que ele queria aprender alguma arte marcial, né, e tal. E quando ele completou 12 anos, mano, ele foi atrás, né, dos mestres, porque... Lá na China, né, você tinha que ser aceito por um mestre pra poder você começar a treinar algum arte marcial, né, algum estilo de Kung Fu. Isso aí devia voltar, mas esse negócio do cara pagar e entrar na academia do nada é o que tá deixando o esporte ali desvalorizado, mano. Tinha que ter uma peneira e tal. Não, o chinês, ele aprovava ali o aluno, mas o aluno também pagava, mano, que é essa... Porque o chinês não é trouxa, não, mano. É doido. O chinês ali vai bem deixar o dinheiro passar, mano, na frente dele. É doido. É óbvio que os caras ali vão ter que pagar a mensalidade zona ali. Que? Quer o quê? Vai lá, pedir a mamãe. Vá. Aí. Tudo é a mãe, né, cara? Vai lá pedir a mãe. Sim, onde é que eu tava? Ele tava nos mestres de artes marciais, né? Porque existia isso daí, mano. Exatamente. Ele foi aceito, né? por um mestre chamado Shan Washun. Que é Shan Washun. Shan Washun. Que ele, mas ele era um mestre de Wing Chun. Que o Neto aí conhece muito bem, né? O Wing Chunzão, que a gente já treinou, o Wing Chun, né? Lá na academia zona, lá na Baú, né? E tal. O Wing Chun, mas ele era aquele estilo que era mais... Como é que se diz? As lutas eram bem mais de perto, assim, né? Era curto e rápido, né? Os movimentos e tudo mais. Inclusive, quando a gente treinou, era isso aí, né? O professor da gente, quando foi ensinar, dizia essas paradas. A posição e estilo que o cara utilizava era para brigar quase de perto, né? Ali, tipo, a um palmo de distância, era tudo movimentos era bem... curtos, né? É, e no filme mostra muito isso, né? O Donnie Yen luta sempre com a mão assim... De perto. É, perto, ó. Do jeito que ele tá aqui, ó. Todo tempo assim, defendendo, bem perto do cara. E ele ficava... Ele mal usa as pernas, ele usa mais os braços. Raramente era dois estilos, mano. Era dois estilos que tinha lá na academia, que era... Mas era o pau que rolava, mano. Era o Wing Chun e o punho cerrado, mano. Mas o punho cerrado era violento, viu, mano? Os movimentos ali na Mao, mano. O punho cerrado era como se fosse o boxe chinês, né, mano? Pros chineses lá e tudo mais, né? Era mais ou menos isso daí, mano. Tem também um filme, né, do Wing Chun, que na verdade o Wing Chun foi criado por uma mulher, né? Aí tem um filmezão ali do Wing Chun, se eu não me engano, é com aquela atriz Michelle Yeoh, né, e tal. Inclusive tem o próprio Donnie Yen também no filme. Deixa eu ver se tem a fotinha ali do... Aí os movimentos de Wing Chun aí passando na tela. Tá aí o filmezão aí, Wing Chun aí. Com a Michelle Yeoh e o Donnie Yenzão. Mas, e aí, mas, o que foi que aconteceu? O Shan Washun, ele morreu, mano. Depois ele teve um derrame e morreu ali. O mestre do Ip Man morreu e tal. Aí o Ip Man, ele foi treinado pelo melhor aluno do Shan Washun, né? Aí passou vários anos treinando ali com o cara, né? Até que o Ip Man, ele foi morar lá em Hong Kong, né? Pra continuar os estudos dele, né? Porque ele não era abestado, né? De continuar nesse negócio de... Só de Kung Fu. Ele foi ali, né? Pra melhorar, né? E pra estudar, né? E tudo mais. Aí ele foi lá pra Hong Kong. Hong Kong zona que, na verdade, é... É tipo um estado à parte da China, né? Nunca... A galera não sabe explicar muito bem, né? O que era Hong Kong na época. Ah, mas que pensava que era da China, né? Então... Hong Kong foi colonizado por... Era uma ilha? Era não, né? Ainda é uma ilha e foi colonizado pelos ingleses, né? Isso. Então, como, teoricamente, naquele período que o Ip Man foi... É a Inglaterra mais desenvolvida do que a China, né? A visão do mundo naquela época. Porque os caras dominavam arma de fogo e tal. Os caras falavam inglês, né? Aí só os caras vixi, meu irmão. Os caras aí são foda, mano. Não sei o quê. Aí o que acontece? Já era uma cidade mais aberta, né? Porque pro cara entender, mano. Hoje em dia, mano. Existem as regiões da China... Que, tipo, a tecnologia não chega, os caras ainda falam dialeto, ainda são regiões fechadas. Tu imagina em 1800, mas como é que não era? A turma achava... Tinha região da China, era tipo interior, dizia, né? Não, é um pouquinho pior. Interioso. Ximário. Porque os caras diziam assim, não, mano. Lá em Hong Kong tá cheio de americanos, dos ingleses lá e tal, o ópio comendo de esmola. Os caras, tu é doido, mas isso é mentira, mano. É conversa essa, mano, os caras... Tem essa não, né, mano? Doido, óbvio, bicho aí. E outra coisa em relação a Hong Kong, que todo filme, assim, chinês praticamente é em Hong Kong, né? E filme japonês é em Tóquio, né? São duas cidades, assim, que... Agora, não sei se é cidade ou se é estado, porque sempre nos filmes, a maioria das cidades, né, quando é na China é Hong Kong, quando é no Japão é Tóquio, né? Elas são... Praticamente as regiões mais populares que tem do Japão e da China, né? Eu acho, mas que na verdade a maioria dos filmes era em Hong Kong, né? Mas porque a China na época era muito fechada a zona, né? Mas assim, ninguém entrava, né? E ninguém saía, né? E tudo mais. Então Hong Kong é como se fosse a Hollywood da China, né? Porque o filme era tudo feito lá, né? E depois de um tempo, né, ali o mercado chinês ele foi meio que se abrindo, né, foi se expandindo. E hoje tá virando que é isso aí hoje, mano. A China ali dominando tudo ali no mercado, né, mano? Dominando logo é tudo. Fabricando os iPhones a 10 centavos por hora. E aí, mancho, lá em Hong Kong, né, o Ip Man, ele tava, né, numa praça, né, ele tava no colégio, né, aí todos os alunos ali saindo, né, ali, né, deu 5 horas, os caras já tudo indo embora, né, e tudo. Aí, mancho, ele viu uma amiga dele, uma amiga dele sendo agredida por um, né, um oficial de polícia lá, mancho. A menina tá fazendo não sei o que lá. Aí o policial olhou e começou a meter a chibata na mulher, ó, em praça pública lá. E os caras lá tudo... Naquele tempo era liberado, né? Ei, João, eu acho tudo... que isso aí tem no filme, não tem? Eu acho que é quando ele segura a mão do policial, eu acho que tem isso aí no filme. Não, os filmes, mano. Inclusive eu quero fazer uma denúncia. Denúncia aqui, hein? Denúncia, zona. Vamos fazer uma denúncia aqui, mas por que assim? O que a galera tá falando aí? Vocês gostaram aí da vinheta zona de denúncia? Vamos ver o que foi que o pessoal falou da vinheta zona da denúncia aí. Os caras tudo tomando susto da vinheta. Sustozão da porra, mano. Já viu? Putaria, os caras tudo. Os caras dizendo aqui, ó, agora o Samuel acordou. Putaria. Inclusive, é massa o cara fazer essa parada, hein? Botar a música aí de surpresa pra ver se o cara tá afim. Putaria, viu? Inclusive, macho, o que eu queria falar, macho, era o seguinte. A galera, mano, fica criticando aí os filmes aí, esses filmes baseados em alguma história, alguma personalidade, né, e tudo mais. Macho, o filme, ele tem que cortar algumas partes da história mesmo, mano, pra caber num filme de 2 horas, mano. Se o cara não tá assistindo um documentário, não, mano. Imagina o cara vai fazer, mano, um filme do Ip Man. Aí faz do filme do... começo, lá onde ele nasceu até a morte dele, mano. 70 anos de história em um filme de 2 horas, mano. Como é que cabe, mano? Tu é doido, né, mano? Não dá, tinha mano. Que ser um filme de 7 horas, né? A culpa aí é da negada que não aguenta. Exatamente. Putaria, mano. Mas assim, mano, tipo... Ele aí viu o guarda tá espancando a mulher, ele se meteu. Ele se meteu, né? E meteu-lhe menino. Meteu a chibata ali no oficial de justiça. O... Como é que era o nome do oficial, hein? Era o Chanchung. Biacuda. Um Biacuda aí levou um pau, mano. De pra 10 ali, ele levou sozinho ali do Ip, mano. Aí, macho, o veinho que tava sentado lá na praça, né? Deu um pulozão, vixe, menino, é briga! Aí ele viu ali o policial no chão e o Ip-Manzão ali, né? Em posição de luta. Aí, mas ele chegou assim perto do Ip-Man e disse assim: ei, bichão, vou te desafiar, viu, bichão? Porque naquela época da China, mano, existia muito isso daí, mano. Um lutador desafiava o outro, né? E tudo mais. E se o cara não aceitasse, menino? Aí o cara era o covarde. É, covardão, não sei o quê. Isso aí é outra coisa também que tinha que voltar, mano. Antigamente o cara no meio da rua podia desafiar o outro e o cara, por dilema moral, tinha que aceitar, né? Ou então ele era expulso da cidade, tá? Os alunos dele iam embora. Aí chegou no dia, mas da luta ali do senhorzinho. O senhorzinho tinha uns 50 anos de idade, né? E tudo mais. Aí é, mas também lá... estaria, mano. O cara de 50 anos contra o Ip Man nível médio, mano. O Ip Man foi lá com a fardinha dele, né, ali do Farias Brito, né, do 7 de setembro. Aí eles se encontraram lá no galpãozinho, ó. Vixe, meu irmão, aí tava lá o velho, ó, véizão lá de 50 anos. Né? Bola, bichão, não sei o quê. Aí, macho, na hora que eles estavam na posição de luta, que eles falaram, vai! O Ip Man só viu, assim, a tela preta, zona assim, mano, na frente dele. Pois aí, não, vixe, mano, o que foi que aconteceu, macho? O Ip Man assim, rado no chão, né? Aí, bora, menino, se levanta aí. O velho pedindo pra ele levantar, né? Levanta aí, menino. Bora aí, segundo round. Aí levar o Ip Man. Aí o Ip Man já tava no chão de novo. Aí, papai, mas que diabo é isso? Ah, como é que porra, bicho, era um pai mesmo, né? Ei, João, em comparação, é como se fosse o Johnny Lawrence lutando com o seu Miyagi, né? Seu Miyagi meteu a chibata nele, mano. Exatamente, mas aí eles assim, né? Aí o velhinho ali de 50 anos ganhou, mano, do Ip Manzão ali. Aí eles, rapaz, mas quem é você? Aí ele disse, macho, meu nome é Leung Bik. Aí... É daí Leung que vem a das canetas Bik, né? Aí, não, mas tu aprendeu com quem, mano? Não, mas aprendi com meu pai, o Kung Fu, o Wing Chun ali, que era o nome dele era o Leung Jian. Aí, vixe, mas que diabo é isso, né? Não, mano, e tu treinou com quem? O velho perguntou pro Ip Man, né? Não, mano, treinei com o Chan Achun. Aí, vixe, mano, meu pai que ensinou pra ele. Vixe, Maria, mas eu não acredito, não. O mestre do meu mestre? Bicho, é tipo o Camus, né? Aí é roteiro de anime, né? Do nada, cara. Achou cara, o mestre do encontrou, mas... É, mas tu é doido. Aí, mano, ele ficou naquela, né? O Ip Man, não, mano, me treina, não sei o quê. Aí só o cara, não, mas eu não vou treinar, não. Porque existia esse negócio, né? Ainda naquele negócio de... Do professor, né? Aceitar o aluno, né? E tudo mais e tal. Inclusive, é, o mas Samuel... Só é. Pro cara se contextualizar, mano. É. Isso aí é uma coincidência, uma absurda, mano. Porque a China é gente que são uma porra, mano. Pra acontecer essa pessoas. Essa sequência de fatos, mano, do cara no meio da China medieval, mano, lutar, chamar a atenção do filho do mestre do cara, mano, é um negócio mesmo aí que dá filho. É de China, é de China. Acho, é um negócio, foi um negócio assim que impressionante, né, mano, quando o universo quer, né, e tal, reúne as pessoas mesmo, né, mano, não tem jeito não, né, é doido, foi um negócio de China mesmo. Aí, macho, o Leung Bik, ele aceitou, né? Ficou, o Ip Man ficou insistindo, né? Ah, mas me treina. Ficava mandando um WhatsApp direto pra ele, né? Ei, mas cadê, mano? Vai me ensinar, não. Aí o Leung, pois beleza, mano. Pô, vou te ensinar. Mas tem uma condição, viu? Tu não vai poder aceitar ninguém como teu aluno. Nunca na tua vida tu vai poder aceitar ninguém como teu aluno. Aí o Ip Man olhou assim, aí beleza, não sei o quê. Ele com dedos cruzados, né? Ei, mano, isso aí é uma analogia muito boa pro casamento, né? O cara assim, não, o padre diz logo, né? Não, mas tu vai casar, mas também é só essa. Vai querer mesmo, o cara, eita, porra, mano. Aí tem gente que aceita, né? Putaria, mas inclusive falar em casamento, né? Nessa época aí o Ip Man treinou dos 15 até os 24 anos, né? E nessa época aí ele casou e teve dois filhos, né? Sim! Sim! Aí se pegou um bucho duplo. Aí, mas ele teve que voltar, mano, lá pra Forchan. Vixe, fugindo do sogro, né? Putaria, velho. E como o Ip Man, ele tinha, né, aquele posição de destaque, né, no social lá de Forchan, né, e tudo mais, todo mundo conhecia ele. Ah, oh, Ip Man, não sei o quê. Aí, macho, ele foi... Olha isso, mano, essa história, mano. Ele foi convidado pela Polícia Federal Chinesa, na época, a ingressar ali a corporação, mano. Essa história aí, tá mal contada, fez, viu, mano? Macho, no mínimo, o sogro desse bicho era o diretor da agência, mano. Porque o Ip Man foi lá, fez dois filhos na mulher do cara... Esse de puta merda, mano. O Ip Man fudeu com a família, mano. Não, vamos fazer o seguinte. Tu assume lá em Forchan que é pra negada não relacionar que é comigo. Putaria. Porque se fosse hoje em dia, macho, a turma ali do Instagram ia meter o pau, mano. O Ip Man postando lá no Instagram, não, mano. Primeiro dia aqui na corporação, os caras tinham bem isso, mano. Ferrou o concurso ali, como é isso aí, mano? Aí tem esse biscoito, não sei o que, não, mano. Ministério Público ali, não sei o que. Hoje em dia a turma não ia perdoar, não, essa história. Inclusive, mano, na época ali era 1937, e o Ip Man, aliás, a China, né, teve aquele negócio da ocupação japonesa na China, né, que tem vários filmes ali que retratam essa época, né, mano, da ocupação japonesa, né, que o Japão tentou invadir a China. Eu não sei como é que os japoneses, eles queriam invadir a China, porque a China é gigantesca, mano, e o Japão é bem pequenininho, mano. Como é que os caras queriam ocupar a China todinha, mano, ali, mano? Não tinha como não, mano. Era um plano já fracassado, mas isso daí, mano. Não, mas esse negócio da invasão, mano, é o seguinte, mano. Eu não sei se vocês já estudaram isso aí, mano. O japonês, ele tinha uma visão semelhante do que a turma da Alemanha ali na Segunda Guerra Mundial, mano. Eles viam o chinês, mano, tipo como uma subclasse de humano, entendeu? Era, pro japonês era superior, né, e tal. Literalmente, mano, literalmente. Eles não viam o chinês como se fosse um ser humano equiparado a eles. Eles viam realmente como se fosse uma subetnia, uma coisa assim. Então eles pensavam nisso, mas era tipo, eles não estavam imaginando na cabeça do governo japonês naquele momento que eles estavam invadindo a China. Pra ele é como se eles estivessem invadindo a África, mano. Não, mano, os chineses não sabem porra nenhuma, mano. É. Deixa ali na minha mão 2 anos pra tu ver como eu boto pra andar e tal. E a fama do Ip Man era tão grande de um jeito que os japoneses, mano, queriam recrutar o Ip Man pro lado deles, mano. Porque eles achavam eles achavam que o Ip Man, ele era de uma raça superior, mano. Eles não acreditavam que o Ip Man era chinês, mano. Não, mas tu não é chinês, não, mano. Tu é muito forte, mano. Tu é doida. Tem nem perigo. Esse é um conceito, mano. Que o cara vê, não, mas chinês, os bichos é tudo magro e tal. É putaria, o cara imaginar na época, né? Um japonês aí, bicho falando mal do chinês, é o cara olhando assim, os dois altamente parecidos. É igualzinho, não dá nem pra distinguir, mano. O cara, diabo é isso, mano. E ainda vem o coreano, né, frescando. Ah, diabo é isso, mano. Vocês são muito diferentes, sei o que, os doidinhos. Igualzinho também, mas os três tipos, mano, de asiático. Aí vem o japonês com iPhone, né? Oi, o que é que eu tenho aqui? Sou superior. Aí o chinês ali da indústria zona chegando assim, mas fui eu que construí esse iPhone. Aí só... É tipo aquele meme que é três Homem-Aranha, um apontando pro outro, né? No final do episódio ali. Putaria, meu. E os japoneses, mas queriam ser treinados, mano, pelo Ip, meu. Não, mas esse cara aí tem que treinar ali os japoneses e tudo mais. A turma lá do Japão que foi pra Foshan, foi direto na casa desse bicho, mano, do Ip mesmo. Não, mas tem que treinar a gente, não sei o quê. E ele disse que não ia treinar, não, mano. Não, eu vou treinar ninguém, não. Vamos se fuder todo mundo aí. Se lascar, você estudinha aí. E ele teve que fugir, mano, do exército imperial japonês lá e tudo mais, porque os caras e todo o dia estavam na casa dele. Não era dor, né? Só negado mandando um exército ali. Inclusive, ele fala muito disso aí no filme do Donnie Yen, né, mano? E o cara pergunta pra ele, mestre, mas tu consegue lutar contra 10 caras? Aí ele diz assim, né, mas eu consigo, mano. Dependendo ali da situação, dá certo. Depende do tamanho, né, dos caras. Aí o cara pergunta pra ele, mano, mas se eles vierem tudo armado? Aí eu... É o jeito correto. Putaria. Aí, mas foi que aconteceu. A turma lá aqui do Japão que tava lá em Foshan invadiram a casa do Ip Man, botaram todo mundo pra fora ali, empregado, cachorro, botaram todo mundo pra fora ali. É, mano, peraí, nesse ponto aí da história, o cara vê que o Ip Man já tava bem de vida, né? O bichinho empregado, um cachorrozinho, né? Então. Ele morava numa mansão, ele tinha uma mansãozona lá em Forchana e tudo mais, Tá vendo, mano, piscina. que isso aí não foi cor direita, mas o Ip Man fudido lá em Hong Kong, estudante. Aí chega lá em Forchana do nada, mansão, cachorro. Ah, é porque ele já era de família rica, mano. Isso aí, macho, a turma de Hollywood não contou no filme, mano. Tinha algum esquema por fora desse bicho aí, mano. Aí, macho, o Ip Man chegou em casa, né? Aí de repente ele chegou em casa e tinha um japonês lá na jacuzzi dele, lá. Bicho todo sem Eita camisa, porra! assim, com o braço pra fora. Vixe, meu Ip Man chegou, não sei o quê, pega esse bicho, pega! Aí esse bicho saiu voado, mano, da casa dele, voado ali, mano. Fugiu ali do exércitozão japonês, mano. Aí, mano, o exército japonês, mano, pegou a casa dele, né? E transformou num quartel do Império Japonês, mano, de Forchama. Pegaram a casa dele ali, mano, e tal, mano. É, doido de sacanagem, viu, bicho? Pegaram a melhor Meu, casa, né, mano? Com piscina, né, e tal. em comparação, né, Joel? Parece um esquema meio nazista, né? Porque os japoneses tratavam os chineses como se Era, fossem mano. judeus, né, mano? Era, Se mas era apropriava da exatamente isso casa deles mesmo. como se fossem os nazistas e tal. É doido, era bizarro demais, mano. Na época, mano, um monte de arte marcial chinesa ali, mano, acabou porque o exército japonês atrás ali dos caras e executaram ali os caras e tal e mataram um monte de mestre de kung fu chinês na época e tudo. Foi um negócio escroto, mas ali na época, mano. É porque o Japão, mano, até hoje ele tem uma filosofia, mano, muito curiosa. Tudo que o japonês reconhece como melhor do que ele, em termos de conhecimento, ele tenta absorver para ele, né? Quando ele não consegue absorver, esse bicho dá um fim ali. Aí, macho, o Ip Man, nessa época ele, né, ficou na extrema pobreza, mano. O cara era ricão, família rica, né? E tal. Aí foi viver na rua, mano, e tudo mais, mano. Eu acho que isso aí é Ele e a mostrado mulher no filme dele. 2, se eu não me engano, é no filme 2 que mostra isso aí. Acho que no 1 tem também, porque foi nessa época aí que ele entrou na fábrica de carvão, mano, que era a fábrica do amigo dele. Eu pensei que tu ia dizer que nessa fase aí foi que esse bichinho entrado na droga, ó, o Ip Manzão ali morando na rua. Bicho muito louco ali. Até doido, mano. Na época que o Japão foi invadido, mano, um monte de chinês ali passou a morar no meio da rua mesmo, mano, e virou mendigo e tudo mais. Isso eles, eu acho que eles mostram no filme 2 também, né? Isso daí, porque tem, ele Ah, encontra é, um o amigo Igor dele, Vinha né, tá que. dizendo aqui, nessa época aí o Ip Man foi fazer artesanato ali nas praias da China vendendo miçanga. Verdade, Exatamente. a turma Olha conhece. aí. Os caras Ei, sabem, menino. eu sei, ei, Joel, eu sei que a análise é meia besta, mas vocês nunca estranharam o nome do Ip Man, não, mano? Porque o nome do cara parece nome, sei lá, de herói de internet, né? É o Ip Man, né, mano? É o Homem IP, né? Inclusive o IP da internet é em homenagem a ele também. Por essa daí os caras não sabiam. Vixe, o cara é à frente do seu tempo mesmo, ó, mano. É, mano. Fez a galera Foi o Ip criar Man o que termo de inventou a IP, né? internet, né? Acho, mano. Aí o que foi que aconteceu, mano? Ele começou a trabalhar na fábrica de carvão, né? E começou a dar aulas, mano. Porque ele não podia dar aula, né? Ele tinha feito juramento ali pro mestre dele, né? E tudo mais. Ah, mas não sei o quê, mano. Não vou ensinar ninguém, não, né? E tal. Aí, mas o dono da fábrica de carvão, mas era um chinesão filha da puta. Batia na galera, né? Os caras tava lá mexendo no carvão, ele empurrava o cara pra frente pro cara pisar no carvão. Fazia um monte de putaria, mano. Que bom, Cara. mano. O branco tá tudo preto, mano. Esse bicho é como um dono de fábrica normal até hoje, né? Exatamente. Aí, mano, o Ip Man, ele olhou lá o chefe, né, lá dele, é, esse filho da puta, não sei o quê. Seria massa se os caras se defendessem, mano, também, macho. Aí ele começou a ensinar, macho, os caras de lá, né, os amigos dele ali. Começou a ensinar alguns golpes, outro, né, não sei o quê. E os caras treinando escondido, né? Na fábrica de carvão lá. Ei, estão dizendo aqui que o dono da fábrica, mas era a versão chinesa do Norberto. Como era o bichão antepassado do Norberto. O Norberto como é que chinês. Seria o nome chinês do Norberto? Era o Norbert 1. Norbert 1. Norbert 1. Aí, mas ele ensinou ali a galera, né, e tudo mais. Aí, mano, chegaram lá no dia do trabalho, né, normal, né, e tal. Tava todo mundo ali do lado de fora, né. Aí o cara chegou assim, ei, rapaz, que diabo é isso aí, não sei o quê. Aí, porque o chefe, ele tinha uns capangas não, mano. Porque o cara era dono da empresa, né, não podia andar, né, sem a gangue dele não, né. Não, vai todo mundo trabalhar agora. Ninguém vai trabalhar aqui não, não sei o quê. Aí, mas começou uma mão de pesona violenta, mas entre os funcionários, mas, e os capangas do dono, mas. Ei, João, é que nem filme de Kung Fu mesmo, né? Do nada sai a briga, né, mano? É, mas os caras ali, mano, é com enxada, com tora de madeira. Tudo brigando, mano. Mão de pezona doideira, mas. E o Ipman lá no meio, né? Rindo. Bicho, só olhando não, de longe, né? O Ipman tava ali, né? O Ipman tava ali ajudando ali os funcionários, né? A se defender ali do chefe, né? E tudo mais. Acabou que fechou a fábrica, né? Todo mundo perdeu. É, essa história, apesar de ser nos anos 1900, ela é muito contemporânea, né? Os caras lá na China, ah, porra, vamos quebrar tudo, chefe baitola, chefe entrou na mão de pé, mano. 2 bilhões de chineses desempregados, mano. No outro dia ele mandou todo mundo pra fora e contratou outros chineses, só esse bicho rindo lá. Putaria. Oh, putaria, mas nessa época aí, mas a lenda do Ip Man ali, ela já era. Já tava se espalhando muito, mas os caras inventavam um monte de putaria, mano, ao redor dele, mano. Porque ele era. Ele era um mestrezão, um pauleirazão mesmo. E aí os caras disseram, mano, que teve uma vez que o Ip Man tava sendo perseguido pelos japoneses, né? Aí ele diz as lendas, né, que ele enfrentou 20 karatecas de uma vez, sozinho, mano. Ah, bom, isso aí é conversa de karate. Tá. É, até hoje, vez mano. Que os caras disseram que o Manel quebrou 3 pau no cu, mano, um dia que discutiram lá no bar. Isso aí a negada sabe que não é verdade, mano. Mas até hoje, né, mano, isso daí, essa lenda aí, ela meio que... se faz valer ali nos filmes, né? Porque vários filmes chineses, mano, eles fazem essa cena, né, mano? De um cara, né? Um cara chinês ali lutando contra vários karatecas ao mesmo tempo, né, e tal. Tem vários filmes chineses que são... tem não, essas próprio, cenas, né? O próprio filme do Bruce Lee tem isso, mano. A Operação Dragão tem uma cena que ele luta com vários karatecas sozinho, mas tem até o Bolo Yang, né? Que é o vilão lá do Grande Dragão Branco, mas tá nessa cena também, mano. É essa cena Dragão. Que ele pula em cima do cara e com os dois pés assim e faz o crash. Como é? Peraí, mano. O pessoal tá pedindo pro Samuel fazer de novo aí, de novo o golpe. Olha lá. Remasterização. O cara pula, né? O cara pula, aí taca os dois pés no corpo do cara e faz o crash. Tem até no jogo do Bruce Lee, do Dragon, não sei se vocês jogaram, né? Que você podia fazer isso também, mano. Era massa esse jogo aí, mano. O Dragon. Os caras estão dizendo aqui, mano. Esse dono da... o Sidney Mello aqui, ó. Esse dono da fábrica aí não tinha um puxa-saco Chen Telo. O Chen Telo ali era... um dos chineses mais famosos da empresa. Chen Telo. Tu é doido, mano. O Ip Man foi dar um chute nos ovos do Norbert Yun, mas acertou os queixos do Chen Telos. Putaria. Igor Dreamer falando aqui, ó, mano. Como todo mundo ali é parecido, deve ter contratado 50% dos mesmos funcionários. O cara foi botado pra fora e entrou na, mesma, na outra semana. O cara só deu a volta na fábrica, né? Foi pro final da fila e a turma contratou ele. Putaria, viu, bicho? Os caras, o Igor Dreamer dizendo aqui, ó, 20 catecas, era só dois, mano, dois. Que o cara tava bebo, né, e viu 20 é. Pessoas na frente dele, né, metal. Putaria, viu, mano. Arro... Deixa eu ver aqui mais umas mensagens aqui, ó. Se o Samuel aplicar esse golpe do pulo, é fatal ali pro cara. Ouro, quebra as costelas tudo do calo. Sidney Melo, Roberto Tissung, Norberto Tissung. Gabriel Souza tinha até puxa-saco nessa época da China medieval. É, dois nomes das profissões mais antigas ali da humanidade. É, mas puxa-saco, mano. Até na época dele dos... da China de antes de Cristo, né, mas já... Já existia ali o puxa-saco também, né, mano? Sim, o bicho, mano, sempre tava por lá, mano, o bicho ali. Aí, mano, o que foi acontecer? O Whipman, né, ele, né, passando fome, né, no meio da rua, né, e tudo mais. Ele e a mulher dele ali e tudo mais. A mulher dele adoeceu nessa época, mano, e faleceu, mano. Aí, né, o Whipmanzão ficou sozinho com 4 filhos pra cuidar, mas é doido. Porque nesse meio tempo o Ip Menzão também não parava, né? Mandou mais 2 meninos aí. O cara morando na rua e tal, sem dinheiro, mas o cara tinha que fazer alguma cor à noite, né? Ali pra desestressar da fábrica. É, mas eu acho que é no segundo filme, né? O filme número 2 lá, que mostra esse lado dele de tentar fazer a escola, né, de Kung Fu, né, e tudo mais. Ele tenta chamar os alunos ali, botar os quadros ali na parede, né, pra chamar mais alunos e tudo. O bicho realmente deixou aquela promessa ali de lado, né? Ah, mas eu quero aluno mesmo, o dinheiro, porra, negócio de ficar passando fome, eu quero é dinheiro, meu, e tudo. Inclusive, mano, o segundo filme, mano, ele tem um Sammo Hung, mano, e o Sammo Hung ali, né, anos depois, né, que eu assisti os filmes dele, mano, ali, na época que ele era... Ele sempre foi gordo, né, mas ele não tava tão velho, né, assim. Mas o Sammo Hung, mano, ele era, apesar dele ser gordinho, né, mano, e tal, ele tinha uma mobilidade muito parecida com a do Jack Chan, mano, eu achava impressionante, mas isso daí, mano. Na época dele ali, mano, e tal. Bicho era um gordão maleável. Achava massa, mano. Aí no segundo filme tem o Sammo Hung, mano. Parece que ele é produtor, alguma coisa do filme, dos filmes, né, e tal. Do Donnie Yen aí. Aí ele participa, mas ele tá lutando com só uma porra, mano. Ele é um gordinho ali invocado, mano. Bicho, mas ainda hoje ele faz cena de luta, mano. Faz, mano. Ele fez no segundo filme, mano. Tem uma luta zona doideira deles em cima da mesa e tal. Caralho, não é CG não, mas isso aí, mano. Nada, mano. Samuzão ali tá detonando ainda. É, mano. Eu vou te dizer, mano. Eu era adolescente, mano. O Sammo Hung já tinha uns 40 pra 50 anos, viu? Ele fez um filme com o Jack Chan também, né, o Sammo Hung? Fez, mas fazia não, direto, mano. Porrada, mano. É. Fazia direto, ele tem, mano. Ele tem aquele cabelinho de tigela, né? Ele é gordinho com cabelinho de tigela, né? É, mano, aí ele fez vários filmes, mancha ali, mano, o Dragões para Sempre, é doido, é massa demais, mas esse filme aí, filmezão clássico, mano. O Projeto China também tem o Jack Chan e o Sammo Hung também, que é muito massa, mano, também. Ah, todos é os doido, filmes, mano, que tem esses dois, mano, é sucesso, mano. Aí, mancha, mas, o Ip, mano. Vamos falar também um pedacinho dos filmes, né, Joel? Que é bom que a gente faz comparativo também com a vida do Ip Man. E uma dúvida que eu tenho, Joel, tu que fez a pesquisa aí melhor que a gente. Aquele terceiro filme é baseado de fatos reais também? Realmente teve um boxeador que foi enfrentar ele, que no caso é o Mike Tyson no filme. É o Mike Tyson. Aí da interpretação, meu irmão. Caralho, no filme, dá pra ver que o cara fala as frases decoradas. Ah, eu sei que o... o filme, mas ele faz muito aquele negócio de romantização ali dos fatos, né? E ele faz mistura, mano. Ele faz um monte de mistura de vários fatos da vida do Ip, mano. Mas eu tenho certeza ali que vários fatos ali não aconteceram de verdade, não. Essa parada aí do boxeador, mano, com certeza deve ter acontecido, porque até então, mano, pro Ocidente, mano, o auge das artes marciais era o boxe, mano. É. Então, como o boxe era tido como a arte suprema, né, da violência, mano, com certeza o exército da Inglaterra devia treinar boxe e tal. Que mas é uma coisa, né, inclusive, muito comum nesses filmes de invasão ocidental no Oriente, mano. Que o oficial do lado ocidental, esse bicho luta boxe e tal. Aí esse bicho fica puto porque os chineses usam chute, né? Não, mas vale chute não, mas tu é doido, né? Inclusive é no filme 2, né? Que ele enfrenta um boxeadorzão lá no final e tudo mais. Aí o boxeador fica puto porque ele tá usando as pernas, né? Aí diz, ei, mas que diabo é isso aí, mano? Perna, mano, que diabo é isso? Pô, é essa aí, mano. O boxeador tava... chega logo abrindo os braços, né? O boxeador chegou assim e disse: ei, mas aqui é boxe ou é briga de mulas, mano? Cara, disse... vocês são tudo jumenta, mano, pra usar as pernas. Os caras ali puto, né? Aí o Donnie Yen ali enfrenta ele só com as mãos e ganha do mesmo jeito. Mas uma coisa assim também que eu tenho pra criticar do filme, João, é que mostra muito pouco dele com o Bruce Lee, né? Eu me lembro que mostra a partir do filme 2, se eu não me engano. Mas é muito rapidinho, né, cara? Eu achava que teria uma interação maior, tipo, ele passando os fundamentos pro Bruce Lee e tal. Porque o Ip Man, ao contrário do Bruce Lee, o Ip Man era muito, muito, como é que eu posso dizer, muito humilde, muito na dele, muito tranquilão. Ao contrário do Bruce Lee, que era todo arrogante, todo se achando fodão e tal. Mas pera aí, mano. O Bruce Lee, esse bicho era arrogante, mano. Tem uma porrada de frase desse bicho aí. Não, mano. O cara tem que ser calmo ali, seja com a... Inclusive, mano, das minhas frases favoritas são atribuídas ao Bruce Lee, mano. Pra mim, esse bicho tem era... Tem aquela do tigre, né? E aquela estampa da camisa, esse bicho pilotando as picapizona, mano. Cara, ele era gente fina. E tem também aquela foto do aquela camisa com o Bruce Lee DJ, né? Que ele tá mexendo no negócio. mexendo nas picape lá e tal. É, mas assim, mano, no filme ele mostra, né, uma cena do Bruce Lee, né, e tal. Ei, menino, como é teu nome? Meu nome é Bruce Lee. Aí o menino fazendo assim com a cara e fazendo assim no nariz. Já, essa parte é lá, bicho puxando um óculos. É, né? Ele faz com o nariz, né, João? Aquele cocinho no nariz assim, né? É, fazendo direto. O meninozinho chegando. Não, mas quando tu crescer eu te ensino com fusão aí e tal. Golpe ou dois, né? Acho que essa parada aí, mano. Né? Viu, Neto? Ele tinha muita chance de ser desafiado pra ver se o Kung Fu dele realmente era bom, se era o Kung Fu do Ip-Man. Então ele tinha muito esse lance de ser desafiado e ele não negava desafio, não, mas ele enfrentava a galera do pau a pau mesmo, entendeu? O que eu acho é o seguinte, mano. O filme realmente ele não deveria dar uma extrema atenção ao Bruce Lee, porque é uma interpretação, mano. Pra gente, principalmente pra quem cresceu nos anos 90, mano. O Bruce Lee é com a divindade, mano. O cara é fodão, não sei o quê. Só que pro chinês, mano, o Ip Man é uma lenda, mano. Eu não sei nem se o Bruce Lee ajudou a China e tal. Não sei como é que é a relação da turma lá com ele, não. Porque mas o Ip Man, ele tava envolvido, né, mano, naquela briga lá do... Pra expulsar os japoneses, né, da briga do Japão contra a China. Ele tava lá defendendo os chineses, mano, tal. Né? É, mano, porque ele era... Ele era de família rica, mas ele também tinha influência ali no governo, mano. Ali também, mano. Os caras conheciam ele e tudo mais e tal. Então ele era esse cara conhecidão, mas aí ele teve que voltar lá pra Hong Kong, né? Fugir dali de Foch. E aí, mas ele tentou, né, abrir uma academia de Wing Chun lá, mas e aí ele teve esse negócio, né, que o Samuel tava dizendo que Ele foi desafiado por várias escolas, né? Várias pessoas lá foram desafiar ele e tudo mais. E essas brigas aconteciam em todo canto, mano. Todo canto tinha briga. Era em beco, em praça, em telhado de casa e tudo. O tá telhado da casa devia ser... O filme deu uma romantizada, né? Logo que eu Mas os caras brigavam em todo canto, mano. Em poça de areia e tudo mais, em fábrica de não sei o quê. Todo canto tinha briga. É por isso que o Kung Fu dos caras era bom, mano. Porque é, esse negócio mano. Do cara praticar arte marcial, mas só de longe eu acho putaria demais, mano. Negado que treina só dando um golpe à distância, não sei o quê. Na época da China que era boa, mano. Se o cara não treinasse direito, mano, todo dia esse bicho levava uma surra ali. E antigamente, aí, né, tinha antigamente que tinha aquelas revistas feitas de jornal pro cara aprender a lutar Kung Fu, vocês lembram? É. Aprenda a lutar Kung Fu, né? Era o tutorial isso aí. Analógico. Isso aí, pois é, mas isso aí é o início dos esquemas de pirâmide, mano. E o cara comprar uma revista dizendo que vai ensinar o cabo a aprender Kung Fu e você acreditar, mano. Não, e os caras botavam um chinês qualquer ali na capa, mano, só com a posição de luta assim, mano, só pra enganar o cara. Inclusive, isso aí foi um problema grande dos anos 90, mano. Não sei se vocês lembram, toda a revista, mano, os caras botavam um chinês qualquer fazendo uma pose. O nome do chinês era Haroldo Lee, aí só porque tinha um Lee no final, o cara, caralho, meu bicho, é cara foda, é foda, não sei o quê. Putaria, mano. Mas na época que ele conseguiu os alunos lá em Hong Kong, tinha um dos alunos dele que era o melhor aluno do Ip Man, né? Que era o Wong Chun. E esse cara, mano, ele foi um dos caras ali que começou esse movimento, mano, dos artistas marciais fazerem filmes, mano. Esse cara aí ficou conhecidão, mano, porque ele era aluno do Ip Man. E ele fez, mano, porrada de filme. Inclusive, ele é um cara que tem um cartel, mano. Dizem os chineses, né? Que ele tem mais de 100 vitórias consecutivas, mano. O cara, mano. Bicho, é tipo doido. O Rock, é? Bicho, é loucão, mano. Bicho aí, mano. Aí, esse bicho aí, mano, ele fez vários filmes ali. Inclusive, ele tava no filme do Bruce Lee, lá, o Operação Dragão e tudo mais. Ele participou também, mano, do filme. Bicho, ele era conhecidozão. Aí, era... macho, esse cara, o Wong, que era o melhor aluno do Ip Man, ele levou um amigo dele, né, pra conhecer ali o Ip Man, porque esse amigo dele vivia ali arrumando briga no colégio, tudo mais, né, e tal. Aí o menino chegou na casa do Ip Man, né, vixe, não, ele veio aqui pra poder aprender o Wing Chun. Como é teu nome? Bruce Lee. Aí, só que não teve esse negócio que no filme tem, né? Que ele recusou ali dar aulas pro Bruce Lee, né? E tal. E o Ip Man, ele aceitou ali o Bruce Lee como aluno dele, né? E deu no que deu, né, mano? O Brucezão aí. Que o pai do clássico, Bruce, né? Lee chegou lá logo com o dinheirozão da mensalidade. Ah, o exato. Vixe, mano, tá trocado aí o dinheiro, tá? O pai do Bruce assim. Tá trocado, tio. Putaria, viu, mano? Mas infelizmente, né, mano, nosso mestrezão aí, Ip Man, ele fumava que só uma porra, né? Inclusive... Todos os filmes que tem, né? Ele tá fumando. Eu pensei fumando que, ia também, dizer que tal. Todos os ex-moradores de rua adquiriram um vício de fumar. Isso é, mas é um negócio invocado, né, Joel? É até um padrão que a gente vê no filme de Kung Fu. Todos os grandes mestres, eles fumam cachimbo, cigarro. Enfim, até a gente tava até comentando do Cobra Kai sobre o Pat Morita, né? O Pat Morita, na vida real, Miyagi, fumava com sua porra e morreu de câncer, doido. De tanto que ele fumava, mas... Aí depois cara... dizem que os chineses e os japoneses ali são saudáveis, né? Tá aí... mas o Pat Morita fumou 80 anos, mano. Tem cara que faz dieta Morita, aí, mano. Com 50 papoca, mano. Ora, porra. Mas o Pat Morita, macho, ele tinha 52 anos quando ele fez o Karate Kid e o cara tinha cara de 70, mas sei lá, o bicho era velhão, doido. Mas aí que tá, mano. Se ele parecesse conservado, ele não tinha pegado papel, teria sido qualquer outro cara, mas foi justamente pra ele estar acabado. É e mesmo. Ele conseguiu dinheiro pra sentar o pau em fumar até os 80 ali. E o Ipe, mano, ele morreu com 72 anos, mano. Bicho durou, aí, foi muito ainda. Mano, um passo por dia, mano. Então esse negócio aí é mito da negada, mano. E no tempo do Ipe, mano, não tinha filtro não, viu, menino? A negada fumava, era valendo ali. Era no gargalo, louco. Era no gargalo. E outra, mano. Ó, esse bicho passava, fumava um maço por dia e trabalhava numa fábrica de carvão. Inalando fumaça direto, mano. E o pulmão do cara ainda segurou 70 anos, mano. Inclusive, é ele devia fazer aquela putaria, né, mano? Ele via o carvãozão aceso assim, né, na pedra. Aí ele pegava ali o cigarro e só encostava assim no carvão, né? Acendia. Tava uma tragada, ia, mano. Ia-se embora, né? Putaria, viu, mano? Aí, mano, o... Ele tinha feito aquela promessa que ele quebrou, né, lá atrás ali pro mestre dele, né, de não ensinar ninguém. Aí ele viu que tinha abrido as porteiras, né, porra, agora eu vou escrotizar agora. Porque na porque na época, mano, tava começando... Esse bicho ferrar aquela promoção de começo de ano, né, se você trouxer um amigo é 50% de desconto na matrícula. O gerente endoidou, né? Ah. Esse bicho aí, mancha, ele pegou, mano, porque tava começando esse movimento na China de filmes de Kung Fu, mano. Aí tinha um monte de artistas marciais surgiram nessa época aí, mano, nos anos 70, né, anos 60 e tudo. Começou muito esse movimento dos filmes de Kung Fu, mano. Aí, mancha, ele era parceiro do cara que, o melhor aluno dele, né? Também fazia esse negócio de filme, né, e tudo mais. O Bruce Lee também, né, começou a fazer esse negócio de filmes e tudo. Aí o Ip Man pegou, mano, mas já que vocês estão trabalhando aí com cinema, traz aí as câmeras de vocês aqui pra minha casa, porque eu vou gravar ali o materialzão todinho ali de todos os movimentos do meu Wing Chun e vou filmar tudo ali e deixar pra vocês, mano. Aí ele fez isso daí mesmo, de graça, isso aí, mano. De graça. Aí, mano, os caras filmaram, mano. Quando os caras finalizaram as gravações ali do treinamento do Ip Man, o Ip Man morreu, mano. Caralho, mano, eu tava só esperando isso mesmo. Porra, mano. Tu é doido, mano. A parada aí foi triste. E hoje, mano, o Wing Chun, ele é, né, um dos estilos mais conhecidos, né, mano, do Kung Fu, né, e tudo mais. A galera chama de Wushu também, né, o Wing Chun ali. Então, é um dos mais conhecidos ali, mano. Mas o filmezão ali do Donnie Yen, mano. Vocês acharam massa, macho, ali, o Donnie Yenzão ali. Porque o Donnie Yen é um cara... A galera conheceu o Donnie Yen, né, hoje em dia, por causa do Star Wars, né, e tal. Ele participou lá do Star Wars, ficou conhecido, né, e tudo. Ele participou do Rogue One e o personagem dele é o mais carismático de todos. Todo mundo adorava o personagem dele. É o cego, né? É o chinês cego, né? Criatividade lá em cima, né, dos caras. Mas, eu acho que o personagem, mano, o Donnie Yen, fisicamente, ele parece com o próprio Ip Man, né? Assim. Ele luta bem, né? Ele é um artista marcial extremamente competente. E a turma, e vamos dizer, como ator, ele também foi bom, mas os filmes dele eu achei... Assim, massa, não é o Bruce Lee, não, né, e tal. Não é o Jack Chan, né, então. Pois é, mas o ruim é isso aí, mano. Porque, assim, o Bruce Lee tinha uma marca registrada, né? O bicho era puto e tal, tinha um negócio no nariz. O Jack Chan era um engraçadão, mano. E o Donnie Yen é o chinês standard, né? O bicho tá ali e então... tal... Gente, não tem boa, nada, né, e tudo. Pois é, mano. Standard, já. É por isso que no Star Wars ele faz sucesso, mano. Porque ele é o chinês, não, mano. Tu é um chinês, não, tá ali, o Donnie Yen, beleza. Mas o que eu acho legal do Donnie Yen é que é o padrão dos personagens dele. Todos os personagens dele são muito calmos, é aqueles caras que tudo resolve sem estar tá gritando, sem estar tá fazendo zoada, baldeando. Ele sempre resolve as coisas na calma, entendeu? Eu acho legal isso. Porque toda a luta dele é sempre a tranquilidade. Eu acho massa esse jeito. É o que eu tô dizendo, mano. É porque ele é o chinês standard. O cara diz, não, mano, Donnie Yen aí deve se garantir em matemática. Mas o cara olhando assim, porque o bicho é o estereótipo do chinês ali. Pois é, mas a galera pensa, mas que ele surgiu nos anos 2000, né, e tudo mais, ele surgiu recentemente, mas o Donnie Yen já é uma também, mano. O Donnie Yen, mas é da época que o Jack Chan, mano, começou a estourar, mano, que o Jack Chan estourou, mas ele começou a fazer os filmes dele também, lá na China. Tem um filmezão doideiro ali, mano, do Donnie Yen, mano, que é o Arena de Tigre, mano. Que ele faz um policial lá, né? Sempre assim, né? Um policial atrás de vingança porque mataram alguém, né? Da é dizer que dele. O Donnie Yen é o Charles Bronson asiático, é? Aí, macho, esse filme é doideira, macho, esse Arena de Tigre. Ele luta, mano, inclusive com o cara que faz o Liu Kang, mano, no filme do primeiro filme do Mortal Kombat, mano. Puxa, aí deve ser doideira mesmo, mano. O chefe final, né? É ele, mano. Eita, mas o Liu Kang hoje em dia deve estar com a cara do Shang Tsung, né? Mas deve estar veião, viu, Dudu? Acho é foda, mas a luta não é foda deles dois, viu? O Donnie Yen e o Liu Kang. O cara não sabe o nome dele. Aí vale a pena o cara assistir, viu, mano? Só pro cara ver aquele golpezinho do pé do Liu Kang. Agora putaria o Wing Chun, que eles mostram no filme, né, mano, do Donnie Yen, que eles mostram ele lutando todo entroncado, né, assim, todo, que é o estilo, né, assim, tudo mais, mas tem aquele golpe que ficou conhecido, mano, do Donnie Yen, mano, que ele vai deitando o cara na metralhadora, na porrada, mano, e o cara fica só sem se defender, mano, fica só assim, todo entroncado, e o Donnie Yen lá, a metralhadora metendo a peia ali do cara, mano. Os caras dizendo aqui que o Liu Kang, o nome dele é Robin Show. Robin Show é putaria, mano. Robin Show parece nome de jogador de futebol, mano. Não, mas é o Robin Show. Putaria, viu, mano? Inclusive, vamos ler aqui alguns comentários, né, mano, aqui e tal. Já vão dando os comentários aí, que a gente vai ler aqui, ó. Robert Danilo, o boxe do filme que um cara luta com ele no final, mesmo? O boxer do filme 1 que luta contra ele no final, infelizmente, já papocou. Vixe Maria, o ator morreu, mano? Caralho, mano. Eita porra, mas só não... falta ele dizer que morreu de cigarro também, que aí não... é putaria. Eu não me lembro ali do boxeador do primeiro filme, não, mano. Eu me lembro ali da luta no na fábrica de carvão, mano. Eu, no boxeador, me lembro no 2. Que tem um inglês lá, né, que é boxeador, que enfrenta ele e tudo mais. Aquele cara ali morreu, mano. Caralho, mano. Isso aí é foda, viu? Bruce Lee era... O Gabriel Souza disse aqui, ó. Bruce Lee era arrogante. Só ver o Era Uma Vez em Hollywood, mano. O Tarantino também nessas coisas também. Eu ia falar isso, mano. Denúncia pro Tarantino. Denúncia pro Bruce Lee apanhar do Brad Pitt, mas sacanagem demais aquela cena, né? Ali, mas quem não conhece pensa que o Bruce Lee é um doidinho, mas porque mano, mas o cara zoou o cara. É tanto que a filha do Bruce Lee ficou puta, foi nas redes sociais reclamar que não gostou daquela cena, que difamou o pai dela e tal. Aí tá aí, hoje a negada zoando. Isso aí, mano, deve ser tipo um negócio de fofoca, mano, de Hollywood. Os caras, meu Bruce Lee é foda, deve ter algum doido. Não, mas uma vez eu vi esse bicho brigando com um dublê. E o dublê repolou ele por cima do carro ali. A cena é tão escrota que ele leva um chutão do Brad Pitt, mano. Ele é arremessado pro carro e amassa a porta do. Caralho, mano, é muito escroto. Macho, ó, eu não acredito por isso aí por dois motivos, mano. Primeiro, mano, existem milhões de vídeos aí na internet, mano, do Bruce Lee dando uma voadora no cara e o cara voando não sei quantos metros, mano. Inclusive. Eu nunca vi, mano, um vídeo do Brad Pitt, mano, esse bicho levantando até um supino de 20 quilos, mano. Se bem que nesse filme aí ele tira a camisa, né? O bicho tá com shapezão doideiro também. Ah, o porra, cara nenhuma, com 700 e tantos anos. É CG, né? Aquilo. CG, mano, isso aí, mano. Ora, se os caras conseguem porra. Fazer o Thanos, mano, imagine deixar o Brad Pitt musculoso. Putaria, viu? Mas vocês acham que. Sempre existe essa discussão, né, mano? Será que o Bruce Lee conseguiria ganhar de um. Sei lá, profissional do boxe ou do MMA, né, e tudo mais. Ganhava, mano, fizeram uma simulação aí, mano, tem um jogo aí de luta do UFC, mano. UFC, os caras, né? Pegaram, os caras pegaram as estatísticas do Bruce ali, botaram ele com todo mundo, mano, o Bruce Lee foi pé direto ali, mano. O único que ainda segurou, mano, alguns segundos ali foi o Mike Tyson, mano, porque o Mike Tyson também era foda, mas o Bruce saiu. O Bruce é tipo o Rugal, mano, no The King ali, mano. É. Bicho, se deixar, ele arrasta todo mundo, mano. É o chefão final, mano. É o Koala dando indicação aí, aqui, ó. Botaram Koala disse aqui, ó. Quem seria mais doideira? Os dois dentro do ringue. Arnold jovem ou Bruce Lee? Vixe Maria, mancha aí, é. Wagner Vieira, botou aí. Os dois no auge, né? Caralho, mano. O Arnold Pumping Iron e o Bruce Fúria do Dragão ali. Ximari. Bota o filme mais violento do Bruce. Não, mas eu acho que uma disputa legal, sabe quem seria, mas seria o Bruce, né, nos anos 70, no auge dele, e o Van Damme nos anos 80, no auge dele, os dois lutando, mas imagina aí. Van Damme perdi. Depende, mas se fosse na porrada, perdi. Agora, se fosse uma competição de dança do Faustão... Aí. Meu chapa, e aí? Mas o Bruce também dançava, mano. Dançava o tchá-tchá-tchá também. Dançava, ia ser disputado, mas o repertório ali do... Macho, é porque a dança do Faustão são vários ritmos. Na hora que fosse o forró, mano, o Van Damme ia matar a pau, mano. É, doido, macho, aí ia ser... Na hora que o Van Damme fizesse a dancinha lá que ele fez no... Kickboxing, aí matar todo mundo. Bicho ali tem. E aquela dança que ele fez no Gugu, mano, com a Gretchen? A negada ali. O Koala tá dizendo aqui, ó. Cadê a indicação do Koala? Deixa eu ver aqui. Cadê? Indicação, mano. Cadê? Os caras só comentando e fica subindo aí, ali as. A os caras comentando aí, tá aí fica boicotando o Koala, mano. Se fuder. Tá aqui, ó. O filme massa ali do Donnie Yen é o Checkpoint. Deixa eu buscar aí, né? Vamos assistir aí o Checkpoint. Checkpoint é ficção, mano. Não, isso aí, mano. Sei não. Diz ele que tem um filme aí chamado Checkpoint do Donnie Yen. O cara Gabriel Souza. Caiu na página zona de clonagem de cartão. Gabriel Souza, quebrem as pernas do Tarantino. É apoiado, viu? Apoiado. Putaria, viu? Pra mim, o Tarantino era um diretor excepcional. Até essa putaria aí do Bruce Lee. O bicho ali caiu demais no meu conceito. O Valdo Artes, o Bruce que deu início ao MMA. Isso aí é um pouco de verdade, né? Porque esse estilo, o Wing Chun, ele já é um estilo meio que de briga de rua, né? Meio briga de rua, assim, né? E tal. Mas o Bruce Lee, ele inventou o Jeet Kune Do, né? Que foi aquele estilo que é tipo um Wing Chun, só que melhorado, né? E o Jeet Kune Do era o primeiro estilo que o cara podia praticar só de cueca. Por isso que foi a origem do MMA. É sério, mano. Tem várias fotos do Bruce Lee aí, mano. Bicho só de cueca e luva ali, treinando. Cuequinha preta, né? É, essa daí mesmo. O Koala tá corrigindo aqui. Na verdade, o nome do filme é Checkpoint. Não é Checkpoint, não. Checkpoint. Caralho, mano. Aí é um nome de um filmezão esticado, viu, mano? Parece que tá escrito errado. Putaria. Cadê? Robert Danilo tem uma animação 3D, que acho que é uma produção coreana, do Bruce Lee versus o Donnie Yen. E com certeza o Donnie Yen perde, né, mano, essa luta aí. Isso aqui não tem como não, mano. Mas todas as academias de arte marcial, mano, inclusive as que de nem são de Kung Fu, mano, coloca um postezão ali do Bruce Lee, mano, lá atrás e tudo mais. Tem que ter, mano. Se uma academia de arte marcial não tem um poster do Bruce, mano, não, eu nem chego perto. Pois é. Eu putaria, né? Sendo que tinha uma academia aqui, né? A gente não vai dizer de quem era, né, Neto? Que a gente foi visitar lá o cara, mano. Que na época a gente queria praticar Kung Fu, né? Aí a gente foi na academia desse cara e não tinha o pôster do Bruce lá, mano. A gente saiu na hora, né? Não, é, mas eu olhei assim, o cara botou aí. Não, mas cadê os pôster? Aí tinha uns pôster. O cara foi logo se embora, mano. Porque, inclusive, mano, na academia do Hugo, que era de fisiculturistas, tinha vários pôster do Arnold. É, mano. Mas tinha a fotinha do Bruce também, mano. Que o Bruce ali não podia faltar. Os caras perguntando aqui, cadê o Jack Chan Jr.? É mesmo, né? Está por aí, né? A gente tem que ter uma live com o Jack Chan Jr., né? A gente tem que voltar ativo. O Luan disse aqui, ó, o Bruce era tão rápido que a negada pedia para ele executar os golpes devagar porque a câmera não captava os movimentos na época, né? É mesmo, tem isso aí. Essas câmeras são da época também, né, mano? Tudo fuleiro. Eu queria ver hoje, era em 60 FPS, né? 4K gravado, ver se não pega o movimento. Quero ver. É, mas tinha essa parada aí também, mano. A turma não disse que na gravação do aquela Operação Dragão, mano, esse bicho deu uma lenhada no Jack Chan no meio da gravação, mano, que o Jack Chan quase desmaia ali, aí depois da cena. Ele, aí, Jack, mas tá tudo bem aí e tal. Jack Chan desacordado. Aí a negada vem dizer que um dublê meteu a pena nesse bicho, mano. Da onde, mano? O bicho quase matou o Jack Chan por acidente, mano. Porque escorregou a mão ali e tal. Ah, putaria, mano. Tem um vídeo que o Jack conta essa história aí, mano. E ele fica dizendo, mano, que ele sempre levava porrada ali do Bruce, mano, e caía no chão, mano. Porque ele queria ter o Bruce um pouquinho mais perto dele. Mano. Não, mas eu caía de propósito pro Bruce vir até mim, não sei o quê. Ele... Todo mundo era fã do Bruce, mano, na época. É, mano. Tinha como não, mano. Olha aí, mano, o Koala corrigiu o nome do filme, mano. Corrigindo, o nome do filme é Flashpoint. De abençoe, mano. Só que... os caras baixando o checkpoint aí, eu disse que era vírus, mas essa porra. De abençoe aí, Koala. Flashpoint, o nome do filme. A gente vai baixar, é um filme do Flash, né? Da Liga da Justiça. Dizer, o cara bota Flashpoint aí. O cara, mas o dublador do Flash é o Donnie Yen nesse filme aí. É, o dublador chinês do Flash é o Donnie Yen, né? Exatamente. Putaria, mas inclusive vamos embora, né? Radeu a hora, né? E tudo mais. Já vão dando salves aí também, ó. Rafael Pinheiro, Checkpoint é a versão 18+ do filme. Pô, é, já é isso, Paulo. Vários caras dizendo aqui que baixaram e o filme não é exatamente o que eles pensavam. Diz que tem um afrodescendente no filme. Vixe, o Gabriel Souza, vixe, os caras digitando Checkpoint, aí esperando Donnie Yen e nada. Vai ser Donnie Yen. O Sidney Mello falou aqui, ei Samuel, fala aí do Vingadores Ultimato aí. Que foi, tá achando? Crítica rápida aí. Agora, viu, agora eu tô no Capitão América, eu não peguei a referência. Taria Koala, o novo é o Enter the Fat Dragon. Taria. Acho esse filme aí, mas é com Sammo Hung, o Enter the Fat Dragon. O nome do filme brasileiro, mas é Operação Dragão Gordo. Aí a capa é o Sammo Hung, mano, fazendo uma posezona de luta gordão ali. É putaria demais, mas é engraçado esse filme aí, é massa. Legal, vale a pena assistir. Então vamos embora, né? Vamos embora, né? E tal. É uma hora e tal. Samuel não lembrou ali do Vingadores Ultimato, né, mãe? E tal. Não, que tu achou, peguei Samuel? Não peguei a referência. O que tu achou do final? Só, do Vingadores falta dois Ultimato. Minutos pro final, mano. Peçam aí as críticas rápidas de filmes do Samuel. É, fala aí do filme, Samuel. O pessoal podia fazer assim, mano. O pessoal pede um filme e o Samuel faz a crítica em 10 segundos. Vai, exatamente. Vamos cronometrar aqui, ó. Podem botar aí no chat. Filmes, nome do quadro é Críticas Rápidas do Samuel. Crítica rápida mesmo. 10 segundos. 10 segundos é putaria, viu? Vamos começar com o Vingadores Ultimato, Samuel. 10 segundos, hein? 10 segundos. Vai lá, Samuel. 3, 2, 1, vai! Vamos lá. É um bom filme, eu acho que é um dos melhores do universo Marvel e fechou com chave de ouro tudo que ele propôs nos últimos 11 anos. E eu espero que o Homem de Ferro volte. Acabou o tempo. Acabou. Karate Kid, Samuel. Vai. Karate Kid tem momentos arrastados, mas os personagens são legais e as cenas de luta são uma merda, mas o filme no todo tem muito carisma. Acabou o tempo. Série Cobra Kai do YouTube. Cobra Kai, muito bom. Eu referencio o Joel, que é o cara que nunca assiste seriado. Ele assistiu a primeira temporada e adorou. Isso aí você retira, que é um seriado muito bom. Recomendo. Acabou o tempo. Série Hércules do Silvio Santos. É série Hércules, vixe, do seu que sobo, né? É muito foda. Eu gosto muito quando aparece a Xena, quando os dois trabalham juntos e acabou tal. Acabou o tempo. Críticas rápidas do Samuel. Novo quadro do programa. Na próxima semana vocês vão preparando os filmes aí, mano. É, que o Samuel já vai vir preparado aí das críticas rápidas. É porque acabou o quadro. Embora, né, e tal. Aqui. Vingador do Futuro, Emanuel. Os Trapalhões e a Luz Azul. Bruno Sufi. Várias pessoas colocando Xana e vários risados. O pessoal aí é foda. Galera, aí é foda. Do programa aí é difícil, mano. Inclusive, Samuel, quer deixar um recado aí? Recadinho, né? Ele final. O recadinho aí é que o Cabine do Tempo, que é o site que eu cuido lá com o Dinho, a gente está fazendo também lives, mas só que não é como o do Azila, que é 3 vezes na semana. A gente está tentando fazer pelo menos quinzenal. Aí quem sabe com o tempo a gente consiga fazer semanal, então a gente sempre vai estar divulgando lá. Se vocês não seguirem ainda o Cabine, segue lá, é @ Cabine do Tempo no Instagram, onde a gente sempre está postando dicas de filmes, seriados e nossos vídeos lá no YouTube também, então segue a gente. E é claro, o podcast do Cabine, né? Agora para escrotizar aqui, porque botaram aqui um filme interessante aqui, Samuel, a gente vai dar 3 segundos para tu falar sobre os filmes da Ticholina. Vixe, meu! Vai lá, Samuel, já! Ticholina! Vamos lá! Acabou o tempo! Já? Vamos embora, né? Se inscreve aí no canal, né? Gostaram do tema? Já dá o likezão, menino, pra ajudar, viu? Porque não adianta nada a gente trazer esses temas aqui, né? E os caras não assistirem, né, mano? Não darem ali o view, né, e tal. Não adianta nada. Mas a gente volta a fazer o sistema de putaria toda hora, né? É. Se a turma não deixar os comentários aí, né, ideias, o cara volta a fazer 10 melhores momentos do Manel indo ao centro. Ué, já deixa o like aí, já deixa o comentário aí embaixo também, né, e tudo mais, e segue a gente nas redes sociais, @azileitor no Twitter e @azileitor no Instagram também. Um abraço aí pra todo mundo que tava aí na live, né? Que deu ali os comentários e tudo mais, né? Os caras botando vários filmes aqui pro Samuel comentar. O Koala disse aqui que o próximo filme, que é o... Inclusive tem o Ip Man 4, né, mano? Que saiu recentemente, né? E tudo esse mais. Eu não vi ainda não, eu acho que ele deve ainda não assisti ali. Não. Mas o Koala deu aqui a versão cearense, que é o Ip Manuel. Ip Manuel. Vai ser a próxima produção chinesa, né, mano? Vai ser essa daí, né, e tudo. Inclusive, vamos embora. A menina já tá aqui, ó, querendo alguma coisa. Mano, a filha do jogo já tá mandando encerrar aí. Vamos embora. Até a próxima live, galera, e Falou. Falou. Hasta la vista.